Panorama Agrícola para 30 de setembro de 2014, terça-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola, um abraço para você nesta terça-feira de lua nova, 30 de setembro de 2014. Na mesa de som está o Eduardo Maier, a apresentação do programa é de Mauro Moirer e o ditado de hoje é: a dúvida é a antessala do conhecimento. No Panorama Agrícola desta terça-feira, você confere uma dica para controlar a pressão. No noticiário, avaliação positiva das fazendas que compõem rede de pecuária de corte na Serra Catarinense. Confira ainda variedades de milho da EPAGRE. E no Professor da Terra, Evaldo Roberto, de Bom Retiro, fala sobre plantas de clima quente. Ligue 48-3665-5359 e deixe o seu recado. Participe do Panorama Agrícola. Envie sugestão de pauta para o e-mail panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Ouça este e outros programas no site da EPAGRE. Dica do dia. Para quem tem pressão alta, além das orientações médicas de controle de pressão por meio de remédios e caminhadas, tente também comer abacate e espinafre. Por quê? Porque o abacate é rico em potássio e o espinafre é rico em ácido fólico. Os dois ajudam no equilíbrio da pressão arterial. É hora das notícias. Os milhos variedade da EPAGRE têm potencial de rendimento muito alto, semelhante ao híbrido, acima de 10 mil quilos por hectare. E em alguns casos chegam a 12 mil quilos por hectare. Essa é a informação que contém na revista Agropecuária Catarinense. Confira algumas características das quatro variedades de milho desenvolvidas pela EPAGRE. A variedade Esperança apresenta boa decumbência ou inclinação da espiga, o que é interessante para o pequeno agricultor porque permite atrasar a colheita quando necessário. Esse atraso pode se dar por falta de espaço para armazenamento, por exemplo. Tem espiga bem palhada e boa resistência à estiagem. É um pouco menos produtiva e tem ciclo maior. Essa a cultivar Esperança. Já a variedade Fortuna, as plantas são mais baixas, o que evita o tombamento. Apresenta grão duro com espiga curta e tem boa aceitação no mercado a variedade Fortuna. A variedade Catarina é mais alta que a Fortuna, tem espigas maiores e rendimento mais alto. O grão é mais mole. E a variedade Colorado tem grãos vermelhos muito duros, por isso mais resistentes ao caruncho, o que permite o armazenamento por períodos mais longos. O sabugo da variedade Colorado é bem fino. Em outras variedades, os grãos representam em média 80% do peso total da espiga. No Colorado, essa relação pode chegar a 90%. Com produtividade semelhante às outras variedades, seu cultivo se destaca na região de Canoinhas. Essas as quatro variedades de milho da EPAGRE: Esperança, Fortuna, Catarina e Colorado, com boa aceitação no mercado. Fique agora com o Professor da Terra. Amigo agricultor, a temperatura é o fator mais importante para a família das cucurbitáceas. Abóbora, moranga, melancia são plantas de clima quente, não suportam o frio. O crescimento dessas plantas paralisa com temperaturas abaixo de 12 graus centígrados, não toleram geadas. A produtividade depende da eficiência da polinização pelas abelhas, que tem a maior atividade entre 28 a 30 graus centígrados e no período da manhã. Temperaturas mais elevadas proporcionam maior número de flores masculinas. Temperaturas mais amenas e com período curto de luz estimulam maior número de flores femininas, que darão origem aos frutos. No início do ciclo, são exigentes em água, porque as raízes são ainda superficiais e o armazenamento na superfície é praticamente nulo. A deficiência de umidade, associada às temperaturas elevadas no solo ou no ar, amigo agricultor, provoca deficiência hídrica na planta e consequente descoloração das folhas e secamento das plantas. Preferem solos profundos, bem estruturados e drenados, que tenham topografia plana a levemente ondulada. O solo ideal é o areno argiloso, fértil, rico em matéria orgânica. A exposição norte é a preferida, pois favorece os aspectos de crescimento vegetativo e desfavorece as doenças. Para boa polinização e maior pegamento de frutos, deve-se escolher áreas protegidas dos ventos dominantes. Evitar o plantio em áreas onde, nos dois últimos anos, foram cultivadas outras cucurbitáceas e solanáceas. Amigo agricultor, faça a análise de solo com antecedência para conhecer melhor a fertilidade do solo da sua lavoura. Evaldo Roberto, da EPAGRE de Bom Retiro, para o Panorama Agrícola. Propriedades de referência que fazem parte do projeto Redes de Propriedades de Referência Tecnológica, o Reprotec, apresentam bons resultados na Serra Catarinense. Pesquisadores da Estação Experimental de Lages estão promovendo ajustes nas fazendas, como o manejo reprodutivo e sanitário do rebanho, ajustes também na adubação e no manejo adequado de pastagens. Com os avanços, depois de 3 anos, a propriedade que é referência em São José do Cerrito alcançou uma lotação média de 1,5 unidade de animais por hectare, o que equivale a uma lotação 3,5 vezes maior do que a média das propriedades na região. A natalidade, que inicialmente era de 70%, passou para 92% neste ano. Os 38 terneiros desmamados em maio, com 220 kg de peso vivo por cabeça, passaram a alimentar-se em 13,4 hectares de pastagens perenes de inverno, planejadas para a terminação. Esses animais hoje estão com idade média de 11 meses e peso vivo médio de 286 quilos, ganho médio diário de 1,4 quilos por cabeça dia, fruto de uma alimentação equilibrada pelo manejo adequado das pastagens. Em outra fazenda, acompanhada pelo Reprotec, na Coxilha Rica, em Lages, o projeto de pecuária de corte melhorou a condição nutricional do rebanho, expressa no aumento de taxa de natalidade, que passou de 50% para 75%, além de desmamar terneiros mais pesados. Esses dois índices multiplicados dobram a produção de terneiros quando comparamos com a pecuária tradicional, informa o pesquisador da EPAGRE Estação Experimental de Lages, o engenheiro agrônomo Cassiano Eduardo Pinto. Novilhas de primeira e segunda cria, manejadas em pastagens naturais melhoradas, obtiveram uma dieta de melhor qualidade e expressaram índices de 85% de natalidade na segunda aparição, aproximando-se da meta produtiva do Reprotec de um terneiro vaca por ano. Participe do 3º Encontro Catarinense de Educação Ambiental, de 29 a 31 de outubro, em Piratuba, no meio-oeste catarinense. Educação ambiental, ética, inovações e informações necessárias para os novos tempos. Participe do Encontro Catarinense de Educação Ambiental. Inscrições no local até o dia do evento. E inscrições para a apresentação de trabalhos técnicos e científicos até 30 de setembro pela internet. Informações no site da IPAGRE e no site da SDS, Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.